5. Viete de Cadê 2. Delta, onde manterá e reportará para o cruzamento no 028 até o pátio militar da base. Via Fox chamará a Delta para cruzamento no 0 para o pátio militar, o 028. O 4036 está pronto? 4036 está pronto. Após 145 Passaredo, aliar e manter. Passaredo, alinha, manter na 1. 0. Passaredo 2230, 150 graus, 10 nós, 1016 nautímetros, decolagem autorizada. CET 3804, confirme indicada. Indicada 2-3-0, 2-3-0, número 3, acuso. Quebec Serra, descida a altitude de tráfego. Quebec Serra, controle de descida em região que se refira na sua descida. Boa. Controle Salvador, passaredo 2-2-3-0. Passaredo 2-2-3-0, acionamento de identificação, contato da decolagem, papel 2-6-0, perfil Goleval. 2-6-0, perfil Goleval, passaredo 2-6-0. 2-2-3-0. Imediato? Afirmativo. Autorizado, cruzamento, frequência livre estacionando no pátio militar, mantendo esta até o corte, Olimpo 01. Livre, cruzamento 001, muito obrigado pela coordenação, bom serviço para todos os atores. Nada, dispõe. O Papa Romeu Mike, Papa Lima, o controle informa que temos um tráfego sobrevoando Bonfim a 500 pés também, o Robson 44. Azul 4033, decolagem autorizada, 120 graus, 10 nós. Muito decolagem, papel. 3 mil pés, QNH 10 no meio. É, meu comitê. Confio para o controle. Positivo, atente ao tráfego do papapá Mike e Juliette Romeu, está sobrevoando o Bonfim a 500 pés também, o Mike Papa Lima. Está mantendo 500 pés também. Atingindo nível 0-0, 3204. Atenção 3204, desce ao 050. Desce ao 050, 3204. O 941 descida até o 060. 060, 941. Copiado, Lima, Papa Mike, Live Tax, chame no ponto esfera. 4033, decolou aos 46, controle 198. 1984033. Boa, Trip 5267. Boa tarde, Azul 4033 na Dial. Azul 4033, a sua sobe ao nível 160. Perfil da Euleda. Pode voar direto da Elda, presente? Autorizado, Leda. Autorizado, Leda, então. Obrigado. Tan 3804, vetor radar para sequenciamento, mantenha presente proa 035, seu limite é o localizador, Tan 3804. Presente, mantendo a proa 035, presente proa, limite é o localizador, Tan 3804. O 35487 desce para 2000 pés, nesta proa intercepta o final ILS X-Ray, atente a tráfego sobrevoando a região do Bonfim, próxima à posição Luna, mantendo 500 pés. Não atrapalha a sua aproximação, 3547. 47, desce para 2000 para o LS, tem o equipamento da Ana. 2-7. São Salvador, Web 6741 no contenedor 7 para acionamento na posição. Autorizado, 6741 no chame táxi. Direcionamento na posição, Web 6741. Abiana. Eu. Joana. Quem? Braço. Tule Salvador, muito boa tarde, é o Papapapa Lima, Papapai. Lima, Papa Mike, 500 pés, a sobrevoo na ilha de Itaparica. Afirma. O Edu Axé é ponta farol da barra. É ponta farol da barra, o papai. O 941 desce ao 050-050. Edu, radar para sequenciamento, mantém a proa 033, limite ao localizador. Voo 941. Ok, 033 de proa 050, desce o voo 941. Estou avistando, Trip. Gente, Trip 587, completa 14118 decimal meia. 86, boa. Tá 3804, pode iniciar a redução de velocidade. Estimativo 3804. Redução de velocidade 3804. Porte externo, baixado, tem travado. Reportar. Localizador, reposto estabilizado 3804. Desce para 2000. Desce para 2000, desce 3204. Voo 941 descida a 3000 pés. 3000 pés, QNH 1096. Ok, 3016 o voo 941. Voo 941 nesta proa intercepta o localizador. Reporta estabilizado. Ok, nesta proa intercepta e reporta estabilizado. Flashback. 741, confirmando no 07, está livre. E o pushback, né? 741. Tan 3084 informa como tráfego sobrevivendo próxima posição Duna, 500 pés, é um Robson 44, não interfere na sua chegada. Gente, Tan 3084 é o tráfego que quer, esse é o localizador, pode ser visual no momento. Tan 3804, voo 941, reduz para aproximação. Reduzindo já, senhor. Positivo. No zero, vento no 30 graus, 1-1 nós. Reposo, Trip. Tempo 01, né? Escuta da torre. Controle Salvador Batalha 3566, com uma informação Oscar 160 para 150. 166, sua identificação desce ao nível 050, chegada a Mari. Para o 050, que é tua Mari, o Tan 3566. Se autorizar, vou entrar. Onde Mari? O Tan 3566. Boa Mari, o Tan 3566. 3804, 2000 pés, chamando a torre 118, desse nome, é bom posto. Uma torre 86, obrigado, 3804. Controle Salvador, boa tarde, voo 924, informação, Oscar. Voo 924, aciona a identificação, desce ao nível 060, chegada a Mário. 060, chegada a Mário, voo 924. Voo 94, descida 2000 pés, QNH 10, 196. 6721, boa tarde para Fortaleza, está autorizado 310 via Pêssego 19. Decolar 10, curva esquerda, saída Momo, transição Frutin. Controle opera 19, decima 8, aciona 5465, cotejo. Fortaleza nível 310 via Pêssego 19, decola 10, curva esquerda, pós na Momo, Frutin, via 98, 546. 2630. Estacionamento no 01, trip 5267. Aguarde, trip, aguarde. Aguarde. Web 6741, estimado para iniciar o táxi. 2 minutos, já, até que eu tô. Ok, sim. Curva ou 3325, 4033. 10-9, pista 10, pouso autorizado. Então, hoje pega a indicação de tráfego aqui próximo do aeródromo, à esquerda. É o aeronave da Força Aérea pousou, liberou lá pro pátio, já tá no solo, porém não colocou stand-by no transponder, ok? Daí o pouso pista 10, 120 com 10. 7 no tráfego, autorizado pouso da 10-0, trebalho travado da 3804. 18, decimal 6. 18-6, até já. Até. Aciono Índia em Alfa, no ponto de espera, chama a torre, frequência 1-8, decimal 6, web 6741. Bate 1, Índia e Alfa, ponto de espera. 1-1-8-6, web 7741, boa tarde. Boa. O trip 5267, coordenando com a equipe de solo após a passagem do Boeing da Webjet, tem livre para o tiver estacionamento no 01. Chame para o táxi. 7, coordena com a equipe de solo após o Boeing da Web, inicia o trip 5267. Corre, boa tarde, gol 941, ou numa milha do externo, aguarda a liberação. Afirmativa, avistado, número 2 para o pouso, tráfego precede, depositando, afinal aproximado de uma milha. Continua agora a liberação, o vento é de 130 com 10. Ok, aguarda. O gol na controle recebeu indicação aí no TQS de um transponder. A aeronave Força Aérea pousou, liberou, tá lá no pátio militar à esquerda da pista, já no solo, ok? Desligado, porém no. Estamos recebendo indicação no transponder aqui no nosso repetidora do radar também. Copiou, tá? Ou copiei, senhor, desculpa, estava fazendo o landing aqui. Então, 3804, solo 57, direita, 1219. Direita, 1219, 3804. Torre Salvador, objeto 6741, ponto de espera, 10. A gente mantém o ponto de espera, objeto 6741. Gol 1941, pouso autorizado, 140 com 8. 140 com 8, livre pouso na 10, o gol 1941. Jet observará o pouso do 37 gol, olhar e manter após pista 10. Observaremos após passar ali, mantém na 10 F, 74. São 3193 para o Galeão, aprovado, temos o 38, copia? Obrigado. Autorizado 380 para o Galeão, via Upper Whiskey 50, Bidev, Upper November 857, Porto Seguro, Upper Zulu 16 e após segue conforme a rota do plano. Decola da 10, a curva é à direita, saída da Euleda e após Leda Bidev, o controle opera em 19.8, aciona 5456 no transponder cotejo. 380 autorizado, iniciamento da 350 da Bidev após Gonçalves Rosa, decolada 10 da Euleda com Leda Bidev, 19.8 é o controle, 5456 no transponder. Correto, TAM 3193, quando pronto, chama e puxa, acionamento no 10. TAM 3804, prossegue via Juliette para o 11. Consciente, prossegue via Juliette para o 11, TAM 3804. Uno 941, solo 59, direita 1219. Direita 219, tá já? Já. São 3566, desce 2000 pés, QNH 1016. 2000 pés, 1016, TAM 3566. 3566 na Proje Duna, intercepta final do ILS X-Ray. Controle informa, temos tráfego na próxima posição Duna, 500 pés, fazendo sobrevoo, Roxo 44, não interfere na sua aproximação. Gente do tráfego, tem um tráfego à nossa esquerda sem informação de altimetria, descendo 2000 pés, 10 no meio, 3566. Ed. Alfa, reportado para Juliette, com o 94. Copiado, 5-3, 3 horas e 20 e alterna a vitória, taxia via India e Alfa e no ponto de espera chama a torre, frequência 1-1-8, decimal 6, trip 5-2-6-7. Mestre, taxa, ponto de espera 2-6-7. Comandador, bom dia, do capuzado, proxente da Oscar, convido 3-6-0 para a vitória, próxima vitória. Autorizado, 360, vitória via pelo ISC 50, decola 10, curva à direita, saída da Euleda e após Leda voa Eudes. O controle Salvador opera em 119 decimal 8, aciona 5453, cotejo de azul 4089. Autorizado, 360 para a vitória, via pelo ISC 50, saída, decolagem da 50, curva à direita, saída da Euleda, Leda, após Leda. Correto, quando pronto, chama em posicionamento no 09. Gol 941, ingresso Juliette para o 07. Juliette para o 07, gol 941. Zero está autorizado, chame táxi. Gente, Mike Papalima, 500 pés, 0143. Informo que temos também o tráfego do Papá Papalima, Papá Mike, 500 pés, fazendo sobrevoo em Itaparica. Entra no 05, chame táxi. Pode a passagem do gol em coordenação, tá livre o web 5728. Paulo Salvador, boa tarde, gol 754, sem informação artística, sem tráfego para Campina Grande. Autorizado, 390 para Campina Grande via Pêsulo 10, decola 10, curva esquerda, saída Puca, transição Zipar. Controle opera em 119, decimal 8, aciona 5467 no transponder, proteja. Está sendo autorizado 390 para Campina Grande, Pêsulo 10, decola da pista 10 com curva à esquerda, perfil da Puca, transição Zipar. Aciona 5467 transponder e o controle 398, é o gol no 754. Correto, gol no 754, quando pronto, chama em posicionamento, informa o gate. 7, quando pronto, vai reportar para o táxi, estamos no portão 3. Copiado. Gol no 924, descida 3.000 pés, gol 924, QNH 10 no meia. 2.000 pés, 10 no meia, está autorizado o procedimento? 3.000 pés, 3.000 pés inicialmente, nesta pro intercepta o ILTEC 3. 3.000 pés, está pro intercepta, gol no 924, 10 no meia. Estabilizou, está 3566. Entra 3566, torre 118, decimal meia, bom pouso. Torre no 86, entra 3566, boa. Gol 924, 2.000 pés, 2.000 pés a presente. 2.000 pés, gol 924. 03, controle 1, 9, decimal 8, vai ganhar. 198, obrigado, senhor, até a próxima. Certo. Torre Salvador, boa, entra 3566. Vai passar o Índia Serra, baixar travado. Boa tarde, trem 3566, avistado, checado o trem, o vento 130, 130 graus, 10 nós, pista 10, pouso autorizado. Autorizado, pouso pista 10, 3566. Mike Papa Lima, reporta Farol da Barra, Mike Papa Lima. Tente, reporta outra vez Pituaçu. São 3193, confirmando 36 com fins, ou Guarulhos e o autonomia? Seria 136 no POB, autonomia de 4 horas. Copiado, no 36 taxia via Pátio Uno, Índia e Alfa. E no ponto espera acima torre, frequência 18.6. Pátio Uno, Índia Alfa, 36, ponto espera 3193. Estabilizou o gol no 924. Sete gol 924, torre 118.6, bom pouso. 18.6, obrigado. Trip 5267, Leda da presente. Da presente, direto Leda, 5267, obrigado. São 3660, descida ao nível 050. 050, são 3660. Salvador, boa. Bom dia, gol no 924. Gol no 924, ciente do tráfego avistado. Continue agora a liberação, pista 10, número 2 para o pouso, reporte checado. Baixar travado, aguardando a autorização, gol no 924. 5728, acionado com 143 a bordo, 3:02, autonomia, alterna Salvador para o táxi. Confirmando 143 no POB, é isso? 143, né, sir? Ok, então táxi via Pátio Uno, Índia em Alfa e no ponto espera acima a torre, frequência 1.18 decimal 6, acionado é o ajustado 10.16. Índia em Alfa, Pátio Índia em Alfa, torre 18.6. 5728. Ativa e chama estabilizado 3144, né, Chris? Salvador, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, bo Papa Hotel Delta, sem identificação, desce ao nível de voo 060, chegada a Mari. Chegando 060, chegada a Mari, Papa Hotel Delta. Direito 129. Direito 219 graus. Saulo Salvador, muito bom dia, está 3566, livrou. 3566, bom dia, taxi via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa reportará antes da Juliette, está 3566. Pushback acionamento WebJet 6721 no gate 62. 721, aguarde o posicionamento 06 após a passagem do Airbus da TAM retaguarda, que vai prosseguir para a remota, iremos autorizar. Aguardando. O TAM 3566, a gente está utilizando o táxi, prosseguindo via Juliette até a área remota 12. Confirma, TAM 3566. Confirmo, gentileza, agilizando o táxi, prosseguindo via Juliette até a área remota 12. Remota 12, o TAM 3566, agilizando. Web 6741, chama o Centro Recife 1251. 1251, Web 6741, boa tarde. O TAM 3660 desce a 3000 pés, QNH 1096. 1096, dizendo a 3000, TAM 3660. Island Centro Level for 070, my arrival. Motor de mono 697, informação básica. Ponto, né? Alinhar e manter, TAM 3193, pista 10. Alinhar e manter na 10, pista 10. 18, decimal 6. 18,6, boa. Voo no 697, chamando controle. Ativo. 7 vai ser 150. Positivo, aciona identificação, desce até o nível de voo 080, chegada a ponto. 080, ponto. Firmo. Gente, eu tô com o Airbus da TAM próximo ao marcador externo, inicialmente até o farol de Itapuã, aguardando direto pro pátio 5 EBTL, ok? Positivo, vai aguardar pro farol de Itapuã. Então, reporte em cima, na vertical do farol de Itapuã, na sequência nós aproximaremos para 35, se for o caso. Positivo, você vai chamar na, no, tra, no travesse da Puan para aproximar para a gente. Tá 3193, pista 10 livre, decolagem autorizada, 130 com 10. Funcionamento sobre táxi. Camarão 672. Você ali, Marcelo, transponde 0237. Inicialmente 060. O voo no 697 reduz para 2509, voo no 697. 250, voo no 697. Controle 3144 estabilizada. Boa tarde, tá 3144, passando externa estabilizada. Estimativa, tráfego avistado, baixou e travou? Estimativa, baixou e travou. Baixado e travado, vento é de 130, 130 graus, 1-2 de nós. Altímetro no 0 no meia, pista agora liberada, pouso autorizado. Livre pouso 90, 3144. Palinho está na vertical do sala de Itapuã. Mike Papa Lima, sente. O vento é de 130 com 10. Tem condições de aproximar para 35 após baixa altura até o pátio da IBTA? Mesmo. Ok, conforme então para 35, aguardando até o pátio 5, Mike Papa Lima. Chama no parado sobre a 35, Mike Papa Lima. Está visual com o bug na zona 0. É uma Tá 3193, decolador 12, 19,8, boa viagem. Obrigado, bom dia, 319, Quilo Terra Lima, prossiga. Obrigado, 090, 090, 090. 090, 090.